estamos juntos com a revista impressa Revista Digital. E agora também pelo portal de notícias, com informações diárias de relevância para os leitores da região. Acesse www.mercnews.com.br e fique por dentro de tudo que está acontecendo no Grande ABC. Merck News, há 25 anos, levando qualidade de vida para você. ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC, ao seu lado. Rádio ABC. Cidadania no ar, ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar, reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber, ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso, prestar serviços, só faz bem. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC. Agora em Santo André, pontualmente 5 horas. Começa agora na ABC. Rancho do Matioli, com o Caboclo da Madrugada, acordando a Grande São Paulo. Santo André, bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Estamos começando pelas ondas da Rádio ABC, mais uma edição do Rancho do Matioli. Hoje é 18 de janeiro de 2022, quarta-feira, aniversário da cidade da Praia Grande, né? Hoje é dia de São Mário, dia de Santa Marta, dia de São Aldifax e dia de São Abraco, né? É verão no Brasil, Aroestinha, tá bonita a lua, né? Como o sol fosse 5 horas da tarde, tá lá a lua limpinha, céu azul, estrelado, né? Mas hoje, temperatura alta, sol sai, mas à tarde, como aconteceu na segunda e na terça-feira, a chuva em alguma região cai e trazendo até transtorno. Aqui é o Caboclo da Madrugada, Valdecir Maccioli, levando para vocês sempre o melhor da música sertaneja nessa madrugada, nessa manhã gostosa de quarta-feira. Os trabalhos técnicos dele, Sabino. Tudo bem, Sabino? Que beleza, Sabino. Começando com uma moda bonita e choradona, hein? Tião Carreiro e o Pardinho, Amargurado, 5 e 3. Horas e 6 minutos, aí nós ouvimos o Amargurado, Tião Carreiro e Pardinho, Modona Bonita, hein? No 4435-9020, você vai ligando, já respondendo o nome de um homem com a letra M, M de milho, hein? Nome de um homem com a letra M, M de milho, no 4435-9020. E vamos, hoje é 18, vamos ver quem é que faz aniversário hoje. O José Pedro dos Santos, né, no Jardim Zaira, em Mauá, completa mais um ano de vida. O Edmárcio Ramos também faz aniversário hoje. A Cíntia Alves, também hoje completa mais um ano de vida. Sabe quem faz aniversário hoje, o Sabino? O Rancho do Maccioli. Hoje é seu primeiro aninho de Rancho do Maccioli, hein? Rancho 18, do Maccioli. Tá, estávamos aqui estreando aí o Rancho Maccioli, viu? Um ano, Sabino, já passamos um ano e estamos andando já, né, Sabino? Estamos quase falando também, né? Já é 5 horas e 8 minutos, você pode ligar aqui no 4435-9020 e responder a perguntinha. O nome de um homem com a letra M, M de milho. 5 e 8. E agora tá na hora de tirar leite. Vamos chamar o gado, já vou subir aqui no morão da porteira, tocar o meu berrante. Vem, maiada, vem, vem, vem, vem, mansinha. Ô, vem, crioula, tchó, tchó, tchó. Vem, maiada, vem, fumaça. Oi, olha o touro aí, hein? Cuidado com esse touro. E eu vou pegar meu cavalo agora, passar o arreio nele, né? Pra arriar o cavalo, meu cavalo tordilho, né? Pra ir buscar as vacas. Vem, maiada, vem, vem, vem, mansinha. Vem, crioula, tchó, tchó, tchó. Vem, fumaça, vem, vem, vem, vem. Cuidado com tudo, opa. Aí pode fechar a porteira. Fechando a porteira, agora vamos tratar dos porcos, né? Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Deixa eu pegar o balde d'água. Eu vou pegar o balaio de milho também, levar lá pro mangueirão, tratar dos porcos do mangueirão, porco da serva. Aí o porco tratado, vamos tratar também das galinhas, né? Vem o marreco, vem o bode, vem o pato. Vem também a cabra, né? Vem o frango, vem o galo, né? Cuidado que esse galo não pode vir um ou outro, né? Os galos brigam a barbaridade, né? Meu galinho canta aqui, né? E o galo da nossa vizinha canta lá longe também. O nosso galo canta com mais força, não é verdade? Então, porco tratado, leite tirado, galinha tratada. Rancho do Maccioli. Pet Shop Maccioli. Pet Shop Maccioli. Todo tipo de ração para cães e gatos. Semente, aves e todo tipo de acessório. Na rua Francisco Rabeiro, 237, Vila Califórnia, São Paulo. Lá está o Pet Shop Maccioli. Com telefone 2917-5191. E o WhatsApp 988-13-9279. Rancho do Maccioli. Banho e tosa Maccioli. Hora e dia marcado, hein? 2346-3623. WhatsApp também para os recadinhos, 983 2693-9691. Fala com o Marcel e a equipe lá no Banhitosa Matioli. Rancho do Matioli. Plano de assistência funeral. Plantão 24 horas. Atende também particulares. Abecel, Avenida Presidente Kennedy, 625, Vila Santa Paula, São Caetano do Sul. Com telefone 0819-2939. Abecel, plano de assistência funeral. Rancho do Matioli. Farmácia Botânica do Pan São Caetano do Sul, mais de 50 anos aí na Rua Rio Grande do Sul. Fale com o Alfredo na Tupan no telefone 33838400. Rancho do Matioli. Doutora Silvana, para você que tem mais de 65 não consegue aposentar, é melhor falar com a doutora Silvana, viu? É, liga lá, deixa o telefone gravado, assim que ela puder, ela entra em contato com você, viu? 949-189305. Rancho do Matioli. Show de rádio é de sábado para domingo, no Madrugada Especial, a partir da meia-noite, com Jota Santos Júnior, o Mineirinho da Viola e o Dino Gomes. Rancho do Matioli. E atenção, divulgar sua empresa, divulgar seu CD, seu trabalho aqui no Rancho do Matioli, fala com a Inês Matioli, né? 976-04-8097. 976-04-8097. Pode usar também o WhatsApp 988-13-9278. Fale com a Inês Matioli. Rancho do Matioli.